Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Agora são 7 horas e 8 minutos, rolando o Som da Tribo pra você, até as 9 da noite, aqui na 96 FM, também no somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, aquela galera que dá aquela força ao Som da Tribo na internet, ou seja, retransmitem o Som da Tribo para todas as partes do mundo. Se você está em casa, de repente está aí no seu laptop, no seu PC, querendo ouvir o Som da Tribo via internet, é fácil, é só acessar qualquer um destes canais: somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Som da Tribo rolando para você até as 9 da noite. Desde já você já pode ir ligando, hein? Interagindo com o Som da Tribo. Tá valendo um brinde masculino aí da Anima Pop, oferta de Anima Pop agora em novo endereço, ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos Jeová, às 5 da tarde. E hoje também tá valendo o pendrive de 2 GB recheado de rock and roll, oferta de Internauta Serviços agora em novo endereço, hein? Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Todos os brindes, sorteio hoje no final do programa. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Final do programa, rola o sorteio. O Som da Tribo. Oh, rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. O Som da Tribo. da Tribo. som da tribo. São 7 horas 24 minutos, 7h24, você curtiu Angra, novíssima do Angra, a Rising Thunder. Antes, também novíssima do Iron Maiden, The Final Frontier. É título do novo trabalho aí do Iron Maiden, que está liderando as paradas aí no Reino Unido e na Europa e também no Brasil. Já vendeu pra caramba o novo CD aí do Iron. Muito bom o Angra e o Iron estarem aí com trabalhos novos. Vamos mandar abraços aí pra galera que está conectada, ligada no Som da Tribo, para o Marcos Elvis aí no bairro Ibirapuera, também Fred Ferreira no bairro Brasil, Vanderlei Cardoso trabalhando aí no supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin, e curtindo o Som da Tribo, também Paula Babilônia, Darius no Mirante do Candeias, Fã em Beleza e Terezinha no Conquistinha, na Conquistinha, Tamires Souza, Morada Real, Via Torpedo, hein, tá curtindo o Som da Tribo. Carlos Dalmada, poeta, pintor, escritor aí no Inocop 2. Silvani Medonça, taxista aí na Praça do Café, no centro. Paulinho de Orangão, trabalhando aí na Praça 9 de Novembro, na Alameda Ramiro Santos, e curtindo o Som da Tribo, Paulinho de Orangão. Edmundo Rodrigues, cantor e compositor aí no bairro Ibirapuera. Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia, George, Anderson e Awana, do loteamento Bateias. Também, alô pra galera aí. É, Gilvan Ferreira, da Urbe 6, que está curtindo o Som da Tribo. Gilvan aí na Urbe 6. Também Sueli do Capiral, manda um alô para as meninas da Pamonha. É isso mesmo? É, repete aí, Devald, fala aí. Os meninos da Pamonha. Os meninos da Pamonha. É, galera de Dirubá? Manda aí, repete aí. O Bar de Dira, e a galera que tá no Bar de Dira. E seus irmãos Sidney, Ronaldo e... Cremilda, a galera aí do Capinal, ouvindo o Som da Tribo. A Cremilda, Sidney, Ronaldo e quem tá mandando esse abraço aí é Sueli do Capinal. Grande Sueli, sempre ouvindo o Som da Tribo. Um alô especial aí para Cida Silva, sua irmã Lady Silva e seu irmão Silomar Silva, que estão ouvindo o Som da Tribo aí na Fazenda Capão do Mel, na Chapada Diamantina, na cidade de Bicoara. Galera curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, próxima quinta-feira, dia 19, às 19h30, ou seja, 7h30 da noite, no Viela Sebo Café tem Noites Fora do Eixo com as bandas Debate, da cidade de São Paulo, e Randômicos, aqui de Vitória da Conquista. Ingressos no local, apenas R$5. E amanhã, domingão, no Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida 2, em prol do AAMA, Associação Amiga dos Animais. Ingressos R$3. Os shows que irão rolar será com as bandas Randômicos, Janis Days, Signista e Los Frouxos. Amanhã, hein? Então você não pode perder, Rock Campanha pela Vida 2, no Teatro Carlos Jeová, a partir das 16h. Já no dia 11 de setembro, em Itapetinga, vai rolar o Itapetinga Rock Fest, com o Princípio Ativo, Zastras Band, Rise Again, Herdeiros da República, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Sector. Informações aqui em Conquista, na loja Zastras, da Alameda Lima Guerra. No dia 18 de setembro, às 11 da noite, no Apogeu, dia 18 de setembro, Nós, Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrões de Vinil e também Distintivo Blue. 3 bandas, 1 show, ingressos apenas R$6. Já no dia 23 de setembro, na quinta-feira, dia 23 de setembro, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, vai ter Noite Fora do Eixo, com Érica Martins, ex-Penélope. Tá certo? A Érica Martins vai estar aqui em Conquista no dia 23 de setembro, no Viela Sebo Café, participando aí da Noite Fora do Eixo. Érica Martins, ex-Penélope. O ingresso desse show será R$10 à venda no local. Já no dia 15 de outubro, já está confirmado aí, às 11 da noite, também no Apogeu, vai rolar Tributo à Legião Urbana 2, com vários artistas locais, entre elas Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Loro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, ingressos limitados, hein? Então, antecipe aí, corra logo e compre o seu ingresso aí para o Tributo à Legião 2, dia 15 de outubro. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodinoticias.com.br. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? História com um outro rosto, um outro beijo com o mesmo gosto. Era cedo e não podia dar certo. Lá vem outro dia frio e encoberto. Agora veja o meu estado, olhando o futuro e prevendo o passado, como alguém que não sabe o que quer, mentindo pra todos enquanto puder. Sempre assim, gritar. Se teve começo, que tenha fim. O tempo virou e me deu as costas. Outra pergunta com a mesma resposta. Os dias são sempre iguais. Em todos os canais, eu quero voar, mas tenho medo de altura. Céu azul me dá tontura. Eu caio, mas não chego ao chão. Estou certo, mas perdi a razão. E dá. Se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer, vivendo e aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer. Gritar. Mais que um programa, o som da tribo. eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. O som da tribo. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h35, você curtiu Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem, e também Capital Inicial, Vivendo e Aprendendo aqui no Som da Tribo. Abraço aí pra galera que está plugada curtindo o Som da Tribo. O Deusdete Dias, de Bom Jesus da Serra, manda aquele abraço pra toda a galera roqueira de Bom Jesus da Serra, cidade vizinha aqui nossa, também Poções, Planalto e Vitória da Conquista. Grande Deusdete Dias aí, a cidade de Bom Jesus da Serra. Também o Pablo, da banda Garboso, quer agradecer a cada um das 180 pessoas que compareceram ontem no Viela Sebo Café e curtiram o show da Garboso. Grande show rolou ontem no Viela Sebo Café. Também Gilmar Dantas está curtindo o som da tribo aí no Bar do Firmino. Gilmar, onde fica o Bar do Firmino? Que lugar fica? Gilmar Dantas e toda a galera que curte rock and roll curtindo o som da tribo aí no Bar do Firmino. Abraço aí para Raquel Dantas. Raquel Dantas, irmã do Gilmar, aí no Bairro Brasil. Ela que é fã declarada de Kaique, aí Kaique do Cult Mix e também do Núcleo de Notícias.com. Abraço aí para a Raquel. Você que não conhece o Brad Pitt, foto dele no blog do Som da Tribo, hein? Hoje é aniversário de Brad Pitt, parabéns aí a Brad Pitt. Colheu mais uma flor no jardim da vida, o grande Brad Pitt. E você que não conhece, acesse o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Já está lá a foto do nosso brother Brad Pitt, aniversariante hoje do dia. Abraço também para Rubenil do Metal, que está curtindo o Som da Tribo aí em um casamento, lá no Sonho de Ícaro, trabalhando e ouvindo o Som da Tribo. Bater um papo agora com o Ian. Grande Ian, boa noite, seja bem-vindo aí ao Som da Tribo. Boa noite, Miguel. Beleza? Vamos falar sobre o Rock Campanha pela Vida, que vai rolar amanhã no Teatro Carlos Jeová, né? É isso aí, amanhã no teatro, a partir das 16 horas, né? 4 horas, né? Uhum, é isso aí. Essa é a segunda edição, né, do Rock Campanha pela Vida, né, Ian? É, a primeira edição a gente fez pra, em prol do Lar Santa Catarina, que é um orfanato aqui de Conquista, né? Que recebe pouca assistência e eles vivem de doações. Então a gente fez pra arrecadar quilos de alimento, né? E foi um sucesso. Foi muito sucesso. Bom. Vocês arrecadaram muitos alimentos, né? É, a gente arrecadou na base de 200 quilos, assim, foi legal. A gente foi lá, entregou, foi muito bom e foi bom pra divulgar também, né? A associação, pro pessoal ir lá conhecer. E aí, pelo sucesso, a gente resolveu fazer o segundo, dessa vez, pra ajudar a AMA, que é a associação que ajuda os animais de rua que Conquista, na qual eu faço parte. A AMA protege os animais de rua, né? Aqueles animais que ninguém quer, os que são mutilados, abandonados e tal. A AMA existe para isso e vocês irão fazer o evento amanhã em prol do AMA, né? É isso aí. Que também é muito carente, né? De donativos. Claro, a gente... o nosso trabalho funciona assim, a gente pega os animais da rua, maltratados, atropelados, abandonados, te leva lá para a AMA, que não tem uma sede própria, a gente, é casa da gente, um lugar que a gente aluga. E coloca os animais para reabilitação, a gente dá abrigo, alimentação e encaminha para adoção, né? Então, assim, a gente não tem nenhum funcionário, tudo que a gente tem é a gente mesmo que compra. É voluntariado. Voluntariado mesmo. E por isso que a gente precisa de dinheiro para poder construir o nosso canil, porque lá também já tá sem espaço, a gente não tem veterinário, então é muito custo, assim. Então, o show amanhã será em prol do AMA. Quais são as bandas que irão participar do evento amanhã? Vai tocar amanhã Johnny Days, Signista, Randômicos, The Addisons e... não esqueci nenhuma, não, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Amanhã, né? Randômicos, Johnny Days, Signista e Los Frouxos. Los Frouxos, isso aí. Ladrão de Vinil? Ladrão de Nilson deu cano. Deu cano, né? Mas... mas vai entrar a The Addisons também, muito Addisons, legal, né? Então, quantas bandas serão amanhã? 5 bandas. Ingressos pra quem quer colaborar? R$3 pra ajudar a gente lá. E com banda de qualidade, né? Tudo mais, e ainda ajuda a associação. Bandas alternativas aí, né? Los Frouxos é novo, inclusive, repertório muito legal. Muito por isso legal. Que eu esqueci o nome aqui. Los Frouxos. Então repete aí a galera que vai fazer o som amanhã? Então, Los Frouxos, Signistas, Randômicos, The Addisons e Johnny Days. E Randômicos. Ingressos R$3. R$3, Teatro Carlos Jeová amanhã, 16 horas, a partir das 16. Quem não quiser pagar, ligar aqui pro Som da Tribo, tá valendo 2 ingressos, né? Pronto, isso aí. Ô Ian, fique à vontade aí se você quiser agradecer alguém que tá contribuindo aí com o Rock Campanha pela Vida 2, fique à vontade. Se é que tem alguém, né? Essas alturas contribuindo pro evento. Pois é difícil, assim, agradecer a direção do teatro que conseguiu pra gente a pauta e a coordenação de cultura conseguiu o som pra gente. E, mas é isso, o resto foi a gente mesmo, que produziu cartaz e tudo mais, divulgou a internet, boca a boca. E amanhã também a gente vai estar vendendo os botões das bandas, adesivo da AMA também, a demo da Ladrão de Vinil vai estar vendendo também. Ah, certo. É bom que o pessoal já vai preparado. Beleza, Ian, obrigado e parabéns aí pela iniciativa de estar fazendo esse rock filantrópico aí, sempre em prol de alguma coisa interessante, coisa que os grandes deveriam fazer, né? Mas infelizmente não fazem. É isso aí, eu que agradeço. Valeu, Ian. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, brindes legais aqui, como sempre, Som da Tribo. Um brinde masculino da Anima Pop, oferta de Anima Pop, agora em novo endereço, ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos Jeová, 5 da tarde, 4 da tarde. Também um pendrive com 2 gigas de rock and roll, oferta aí de Internauta Serviços, agora em novo endereço, ali na Avenida Otávio Santos. Aí você pode ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional, hoje você vai curtir 11 outros e 0. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. som da tribo. Arquivo Nacional. Tribo. faças com prazer pra se purificar. Não consigo mais sonhar, já me basto que me vi sofrendo ao desejar. Que maras que eu não consegui. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Zero Quimeras, 11 outros Dias Vermelhos. Abraço aí para Gilmar Dantas. Gilmar Dantas e toda a galera do Bar do Firmino, aí no bairro Brasil, reduto do rock and roll conquistense. O bairro Brasil, tá dado o recado aí, Gilmar Dantas. Hoje no Apogeu vai rolar às 9 da noite, daqui a pouquinho, mostra de cinema nigeriano. E também vai rolar uma festa da exuberância negra com o DJ da Guiné-Bissau, o Vasco Menu. Então hoje vai rolar um DJ da Guiné-Bissau, o Vasco Menu, ingressos R$5. Vai rolar uma mostra de cinema nigeriano às 9 da noite, depois uma festa da exuberância negra, hoje no Apogeu, com o DJ da Guiné-Bissau, Vasco Menu, ingressos R$5 hoje no Apogeu. Abraços aí para Dezão, Dezão, o Dé do Dezão Bar, aí na rua Líbero Badaró, do bairro Iracema, curtindo o som da tribo. Vanderlei Cardoso, aí no supermercado Benfica, na Avenida Frei Benjamin. Hoje, dia 4 de setembro, aniversário aí do nosso brother Brad Pitt. Aí, se você não conhece o Brad Pitt, é só acessar o blog do Som da Tribo, tem a foto dele lá disponível para você. Notícias da Tribo. Ó, o Los Hermanos vai tocar no mesmo dia de Rage Against the Machine no festival SWU. A banda Los Hermanos foi adicionada na programação do SWU Music and Arts Festival. O grupo se apresenta no primeiro dia do evento, dividindo a data com Rage Against the Machine, The Mars Volta, Mutants, Black Darren. E o festival, você sabe, acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro na Fazenda Maeda, em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo. Depois de 2 anos em recesso, a banda Los Hermanos se reuniu em 2009 para abrir o show do Radiohead no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em 2010, o grupo decidiu fazer uma pausa de seus trabalhos para um encontro de apenas 5 shows, sendo 4 no Nordeste, 2 em Salvador. E o primeiro deles é no SWU. Marcelo Camelo, guitarra e voz, Rodrigo Amarante, guitarra e voz, Bruno Medina, teclado, e Rodrigo Barba, bateria, serão acompanhados por Gabriel Bubu, guitarra e baixo, Bubu, trompete, Índio, saxofone e Mauro Zacarias, trombone. E gravadora anuncia lançamento da trilha de Tropa de Elite 2. Está programado para outubro o lançamento do CD com a trilha sonora do filme Tropa de Elite 2. A gravadora EMI confirmou o acordo com a produtora Zazen para o lançamento do álbum na mesma época que o filme chega aos cinemas de todo o país. O repertório final do álbum ainda não foi divulgado. A seleção das músicas está sob responsabilidade do produtor musical e compositor Pedro Brofman, que fez a parceria com a gravadora EMI e também a produtora do filme. Algumas das canções já confirmadas para a trilha do filme são Calibre, dos Paralamas do Sucesso, Candidato Caô Caô, de Bezerra da Silva, mas na voz de Marcelo D2, e uma nova versão de Tropa de Elite com Tijuana. E também ainda tem a música Comboio do Terror, faixa inédita também do Tijuana. Segundo a gravadora EMI, o CD da trilha sonora do primeiro filme vendeu mais de 30 mil cópias. O som da tribo. E aí, baby, vai parar? Qual a pressão aí, Devoli? Oh, The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Tribo. Agora são 8 horas e 3 minutos. Você curtiu Black Rain, Soundgarden, Limp Bizkit, Walking Away. Aqui no Som da Tribo, manda um abraço aí para Maurício dos Santos. Maurício de Jesus, do bairro Santa Helena. Ele quer ouvir Raimundos e manda um alô para a galera roqueira do bairro Santa Helena. Quem também quer ouvir Raimundos é a Tamires Morada Real. Quer ouvir Mulher de Fases e manda para Michael, também no Morada Real. Alô para Antônio e Elzita Bittencourt aí no Ponto Central do Marçal e toda a galera que ouve o Som da Tribo aí no Marçal. Grande abraço aí pra galera do Ponto Central do Marçal, toda a galera do Marçal que ouve o Som da Tribo. Antônio e Elzita Bittencourt. Também Goma do bairro Ibirapuera, grande Goma, baterista da Ladrões de Vinil. Mandando alô aí para Luiz, Júlia e Anderson. É isso mesmo, Deva? Adson. Ó, o Goma da banda Ladrões de Vinil mandando abraços aí para Luiz, Júlia e Adson. A galera curtindo aí o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Apogeu, vai rolar Mostra de Cinema Nigeriano, mais a festa da exuberância negra, com o DJ que vem diretamente da Guiné-Bissau. Esse DJ vem da Guiné-Bissau e vai fazer hoje uma festa muito legal, a festa da exuberância negra, o DJ Vasco Neto. Ingressos apenas R$5. Hoje, além da Mostra de Cinema Nigeriano, vai rolar uma festa da exuberância negra com o DJ da Guiné-Bissau, o Vasco Menu. Ingressos apenas R$5. Já na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, quinta, dia 19, no Viala Sebo Café, vai rolar Noites Fora do Eixo com... quinta-feira vai rolar as Noites Fora do Eixo com as bandas Debate de São Paulo e Randômicos de Vitória da Conquista. Ingressos no local apenas R$5. Nesta quinta, hein? Vai rolar Randômicos e Debate. A Randômicos aqui de Vitória da Conquista e a Debate de São Paulo. Ingressos apenas R$5. E amanhã, domingão, no Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida 2. Em prol do AMA, Associação Amiga dos Animais. Ingressos apenas R$3, com Randômicos, Jenny Jays, Signista e Los Frouxos. Los Frouxos. Já no dia 11 de setembro, na cidade de Itapetinga, Itapetinga Rock Fest, com várias bandas, hein? Entre elas, Princípio Ativo, Astras Band, Rise Again, Herdeiros da República, Arame Farpado, Oráculo de Delfos, Distonia e Sector. Se você quer mais informações sobre o Itapetinga Rock Fest, é só se inteirar lá na loja Astras, na Alameda Lima Guerra. Já no dia 18 de setembro, às 11 da noite, no Apogeu, dia 18 de setembro, anota aí na sua agenda, vai rolar Nós, Vozes e Eles, 3 pontos, Ladrões de Vinil e Distintivo Blue. 3 bandas, 1 show, ingressos apenas R$6. Já no dia 23 de setembro, confirmadíssimo, uma quinta-feira, às 8 da noite, também no Viela Cibo Café, Noite Fora do Eixo com Érica Martins. Érica Martins, para quem não sabe, ex-Penélope. Ingressos custará apenas R$10, hein? Esse show custa R$10. No dia 23 de setembro, show de Érica Martins, ex-Penélope, aqui no Noite Fora do Eixo. E no dia 15 de outubro, já está confirmadíssimo também, no Apogeu, tributo à Legião 2. Tributo à Legião 2, com Shirley Dutra, Kessler, Plácido Mendes, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, ingressos limitados. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com. E você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo brindes legais, hein? Um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. Oferta aí de Internauta Serviços, agora em novo endereço, ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Também 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos Jeová, às 5 da tarde. Valendo também um brinde masculino da Anima Pop, oferta de Anima Pop, agora em novo endereço, na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Se você está afim de mandar e-mail, é fácil, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. Tem a nossa comunidade no Orkut, comunidade Som da Tribo no Orkut, e tem o nosso blog também, sondatribo.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8 horas e 9 minutos, o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, conquistawebradio.com.br, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo na internet. Você continue ligando, hein? 3421-1507, valendo muita coisa legal, um pendrive com 2 GB de rock and roll, oferta aí da Internauta Serviços, agora em novo endereço, é Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Também 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos Jeová, às 4 da tarde. Tá valendo também 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida amanhã no Teatro Carlos Jeová, 5 da tarde. Um brinde masculino da Anima Pop. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Pode ligando, hein? 3421-1507 ou mande seu torpedo, 88319050. Final do programa, rola aquele sorteio. Pois é, Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente à Pasta Lanches. Internauta Serviços, hein? Disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. Internauta Serviços, Avenida Otávio Santos, 389. Sou da Tribo, você sabe, é um programa independente, precisa daquela galera para dar aquela força e engajar no projeto Som da Tribo. A galera aí da Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 3425-1800, Bahia Frio. Espaço X, presente é aqui. Dia das Crianças era um Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas, matrículas abertas. Mais informações, 3423-8700. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Som local. O som da tribo. Som da tribo, no som local, você vai curtir Liatres e Três Pontos. Som local, o som da tribo. O som da tribo. Tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local do som da tribo você curtiu 3 pontos, Start Again, Liatris, Fragments. Aqui no som da tribo, som local, sempre prestigiando a galera local que faz o rock local. Ó, o Gabriel Pereira do bairro São Vicente, fala que quer concorrer ao pendrive do som da tribo. Manda um torpedo pra cá, tá certo? Mais torpedos aqui, chegando aqui. Ó, oh, pendrive, não fique com raiva de mim, eu quero mesmo de verdade mais do que todo mundo, a Tami de Souza do Morada Real. A galera querendo pendrive aqui no Som da Tribo. Você também pode ligar. Tá valendo pendrive. Pendrive com 2 GB de puro rock and roll. Oferta aí da Internauta Serviços. É só você ligar. 3421-1507. Tá valendo esse pendrive aí pra você. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Além do pendrive, tá valendo também 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida, que rola amanhã no Teatro Carlos Jeová. Então, valendo um pendrive, 2 GB com muito rock and roll, oferta da Internauta Serviços. 2 ingressos para o Rock Campanha pela Vida amanhã no Teatro Carlos Jeová. E também um brinde masculino, oferta da Anima Pop. Agora em novo endereço, na Avenida Jorge Teixeira, bairro Candeias, 960. Então é só ligar, 3421-1507 e mandar seu torpedo. 8831-9050. Final do Som da Tribo, rola aquele sorteio. Notícias da Tribo. O Scorpions fará show em João Pessoa e será registrado para DVD, hein? Na semana que vem, a banda alemã Scorpions desembarca por aqui para a etapa brasileira de sua turnê de despedida. O primeiro show acontece em João Pessoa, na Paraíba, dia 11 de setembro, e essa apresentação será registrada para ser usada em um futuro DVD. A informação foi confirmada pela produção do festival, o Sun Rock Music Festival, evento para qual o quinteto está escalado entre as atrações. Câmeras digitais de alta qualidade captarão uma performance recheada de clássicos e canções do novo disco de estúdio do Scorpions. O novo disco é Sting in the Tail. De João Pessoa, Scorpions segue para São Paulo, dias 18 e 19, Curitiba, dia 21, Brasília, dia 22 e São Luís, dia 24 do 9. Mais uma vez, a Bahia fica de fora, né? E Jerry Lee Lewis grava álbum com grandes nomes da guitarra. Mean Old Man é o nome escolhido pelo lendário pianista e cantor para o seu trabalho, cuja previsão é que chegue às lojas a partir de 7 de setembro, portanto a partir de terça-feira. Como se não bastasse o carisma do roqueiro Jerry Lee Lewis, de 74 anos, uma lista caprichada de estrelas marcou presença entre as canções do repertório. Só para citarmos algum deles, confirmaram presença no novo trabalho de Jerry Lee Lewis, Eric Clapton, Keith Richards, Slash, Johnny Mayo e Sheryl Crow. Mean Old Man, fim da espera desde 2006, o último disco que Jerry Lee Lewis gravou. E essa gravação sairá em 2 versões, edição padrão com 10 faixas e edição de luxo com 18 faixas, incluindo outras colaborações. E o Limp Bizkit confirma 2 shows no Brasil. O Limp Bizkit anunciou através de sua agenda, do seu site oficial, que virá ao Brasil para 2 apresentações. O grupo, um dos percussores do nu metal, vem ao Brasil pela primeira vez. Poxa, primeira vez que o Limp Bizkit vem ao Brasil na carreira, hein? Dessa turnê que marca o retorno do guitarrista Wes Borland ao grupo. Segundo a agenda da banda, o Limp Bizkit se apresenta no Brasil nos dias 22 e 24 de outubro no Via Funchal e no Chevrolet Hall em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente. Então São Paulo e Belo Horizonte vão curtir o Limp Bizkit. Nos sites oficiais das casas de show ainda não constam detalhes sobre valores e locais de venda dos ingressos. Limp Bizkit está com um novo álbum pronto, Good Cobra, que deve ser lançado nos próximos meses. Se você já curtiu a nova música aqui, Walking Away, aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Ia ser bom se nós fizéssemos um som. que ultrapassassem a barreira das AMF e M dos elevados. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da T-Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Som da tribo. Som da tribo é oh, rock na veia, rock na veia, rock na veia. Olha a minha cara de quem gosta de tribo. Som da tribo. Vai encarar. 8h33, 8h33, Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Olha minha cara, antes Raimundos, a mais pedida. Vá ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Tá valendo um brinde masculino da Anima Pop. Oferta de Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Dois ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos de Alvaz, 4 da tarde. Um pendrive de 2 GB, recheado de puro rock and roll. Oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço, hein? Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Sorteio dos brindes daqui a pouquinho, às 9 da noite. Abraço aí para o Nilson, da Internauta Serviços, tá mandando aquele abraço aí para Léo. Léo, que está aí no Bar do Firmino, curtindo o som da tribo. Toda a galera do Bar do Firmino hoje, curtindo o som da tribo. E o Júnior também, da Ouve 5, manda aquele alô para os piratas e um alô especial para Iandra. Iandra recebe aquele beijo, aquele alô especial aí do Júnior da Ouve 5. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Agora são 8h37, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM e também sondatribo.com. Aí se você tá afim de mandar seu torpedo, é só entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, sondatribo.com. Vai lá em cima, em pedidos, na barrinha onde tá o play do Som da Tribo e manda seu torpedo, beleza? Entra no blog aí, manda seu torpedo também e saiba como participar do chat do Som da Tribo. Entra aí no blog do Som da Tribo, tem lá o canal para você participar do chat do Som da Tribo no MSN. A galera toda que ouve o Som da Tribo na internet também tá lá no chat do Som da Tribo no MSN. Entra aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Ouça o Som da Tribo, entra no chat, manda seu torpedo. Então você manda aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Som da Tribo também é retransmitido via internet pela distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também radiopontalweb.com.br, as rádios que retransmitem o Som da Tribo via internet. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros, a galera que veste, que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente aqui, Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Tim, água de cheiro, renove-se na água de cheiro. Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, Centro, 3425-1800. Internauta Serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje dedicado ao nosso brother, o Brad Pitt. Ele pediu e manda que vai rolar no Clássicos da Tribo hoje. Brad Pitt aí, que mora na rua Monte Castelo do Alto Maron. Ele pediu e vai curtir Scorpions e Beckman Turner Overdrive. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. O som da tribo. Looking round, feeling things. Why the hell have I lost my taste? som da tribo. Yeah. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Beckman Turner Overdrive. You Ate Nothing. Se me procurar o nome da música aqui correto, tem que falar o nome certinho, beleza? Ó, You Ain't Seen Nothing Yet, a música do Beckman Turner Overdrive. Antes, Scorpions Breakout, é pro nosso brother, o Brad Pitt, aniversariante de hoje. Parabéns, Brad Pitt, Francisco, como ele é conhecido aí na rua Monte Castelo, no Alto Marão, grande Brad. Mas se você não conhece o Brad Pitt, é só acessar aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, tem a foto de Brad Pitt lá estampada no blog do Som da Tribo. Ainda há tempo pra você ligar pra cá, 3421-1507, valendo os brindes legais. Última chance aí pra você ligar. Tá valendo um brinde masculino da Anima Pop, oferta de Anima Pop. Agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960 no bairro Candeias. Ingressos para o Rock Campanha pela Vida, amanhã no Teatro Carlos Jeová. E o pendrive de 2 GB recheado aí de Rock and Roll, oferta de Internauta Serviços. Agora em novo endereço, na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Daqui a pouquinho um sorteio, hein? O Som da Tribo. Ó, próxima quinta-feira, dia 19, às 7h30 da noite. Ó, próxima quinta-feira, dia 9, às 19h30, ou seja, às 7h30 da noite, vai rolar aí a noite Fora do Eixo, com as bandas Debate, de Sampa, de São Paulo, e também a banda Randômicos, aqui de Vitória da Conquista. Então, quinta-feira, confirmado, lá no Viela Sebo Café, noite Fora do Eixo, com as bandas Debate, de São Paulo, e banda Randômicos, de Vitória da Conquista. Ingressos no local, apenas R$5. Hoje também, hoje no Apogeu, às 9h, daqui a pouquinho, mostra de cinema nigeriano, mais festa da exuberância negra. Isso depois da mostra, vai rolar essa festa da exuberância negra com o DJ que veio direto da Guiné-Bissau, o Vasco Menu. Ingressos apenas R$5. No Apogeu vai ter essa mostra de cinema nigeriano, você não pode perder. Depois uma festa da exuberância negra com o DJ vindo direto da Guiné-Bissau, o Vasco Menu. Ingressos apenas R$5. E amanhã, domingo, no Teatro Carlos Jeová, Rock Campanha pela Vida 2, em prol do AMA, Associação Amiga dos Animais. Os ingressos apenas R$3, com as bandas Randômicos, Jenny Jays, Signista, Los Frouxos, amanhã no Teatro Carlos Jeová. Já no dia 11 de setembro vai rolar o Itapetinga Rock Fest, com várias bandas de Vitória da Conquista e Itapetinga. Já no dia 18 de setembro, no Apogeu, Nós Vozes e Eles, com 3 pontos, Ladrão de Vinil, Distintivo Blue. 3 bandas, um show, ingresso R$6. Dia 23 de setembro, no Viela Sebo Café, dia 23 de setembro, anota aí na sua agenda, vai rolar Érica Martins, aquela vocalista famosa, ex-Penélope, na noite Fora do Eixo, hein? Dia 23 de setembro. Nesse show, o ingresso custará R$10. A venda lá no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos. E no dia 15 de outubro, próximo mês, já está confirmadíssimo aí, às 11h, também no Apogeu, tributo à Legião Urbana 2, com vários artistas locais: Shirley Dutra, Kessler Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, ingressos limitados. Antecipe logo e compre logo o seu. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blog DJ Davi, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivo blue.com, sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Superstitious. Now the kings and media invent the swine division. Yeah. som da tribo. Superstitious. Now the kings are media and then the swamp conditions. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são pontualmente 9 horas. Pois é, galera. Você curtiu Blue, Sancho, Hans Garboso, Provoca, Stone Temple Pilots, Take a Look Off. Aqui no Som da Tribo. Som da Tribo vai ficando por aqui. Prazer sempre a gente fazer aqui o Som da Tribo. Agradecer a todos que ligaram, que mandaram torpedos, que vieram aqui pessoalmente, que encontraram com a gente aí nas ruas de Vitória da Conquista. A galera que se manifestou através do telefone, torpedo, enfim, mandaram e-mail, entraram no blog, deixaram seus recados. Muito obrigado a todos pela grande audiência do Som da Tribo. Os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Vamos lá. Os ingressos para a Rock Campanha pela Vida amanhã no Teatro Carlos Jeová foram eles, hein? O Gilvan Ferreira dos Santos da Orbe 6, Gilvan Ferreira Santos da Orbe 6, Moane Ribeiro Gonçalves do bairro Alvorada. Moane Ribeiro Gonçalves do bairro Alvorada, Gilvan Ferreira Santos da Orbe 6. Amanhã seus nomes estarão na portaria do Teatro Carlos Jeová, beleza? O brinde da Anima Pop saiu para o Devil de Andrade do bairro Guarani. Gilvan Ferreira Santos, da Orbe 6, e Moane Ribeiro Gonçalves, do bairro Alvorada. Os nomes estarão amanhã na portaria do Teatro Carlos Jeová. Os dois ganharam os ingressos para o Rock Campanha pela Vida. Agora o pendrive. Galera bombou aqui em todos os brindes. O pendrive saiu para Tamires de Souza, do Morada Real. Grande Tamires. Tamires encheu mesmo de torpedo, de ligações aqui, merece ganhar no meio de tantas pessoas. A Tamires de Souza, Morada Real, vai buscar seu pendrive quarta-feira à tarde, certo, Tamires? Lá na Internauta Serviços. Tamires ganhou pendrive de 2 gigas com muito rock and roll. A todos que ligaram, participaram, semana que vem teremos mais pendrive e outros brindes aqui no Som da Tribo. Agradecer também aos nossos parceiros, a galera que veste a camisa do Som da Tribo, que patrocina o Som da Tribo. O Som da Tribo, você sabe, é um programa independente, claro, precisa de parcerias. Galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, presente aqui. Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. Só ligar, 3425-1800. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, e agora com a loja também na Panvicon Center, na Avenida Lauro de Freitas. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. E Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, agora em novo endereço, em novo espaço, na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, 3421-3629. Internauta Serviços, também novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Internauta Serviços. Dito isto, foi bom pra você, Devaldi Andrade? É sempre bom fazer o Som da Tribo, Miguel. Mandar um abraço pra alguém especial aí, Devaldi? Pra minha namorada Cida Silva, lá na Fazenda Capão do Mel. Beijo, Cida Silva. E a sua irmã Leide. Beleza, grande Devaldi. Pois é, e tem a galera que faz o Som da Tribo aqui na apresentação, produção Miguel Cortes. Hoje a Jaqueline Jack não veio. Os bastidores e telefone, Devaldi Andrade, edição podcast Web Radio, Rubenildo Metal, Plácido Mendes e Madison Almeida. Você que tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, Twitter do Sondatribo, twitter.com/sondatribo, tem o nosso torpedo 8831-9050, e-mail também, enfim, várias possibilidades de você curtir o Som da Tribo. E se você perdeu o Som da Tribo, amanhã o programa está disponível no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Ótima noite pra todos, desencana que a vida engana, cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá, então.